Persona Singular. Apresentação, Lizete Ozelami. Oferecimento, Manente Tecidos, Alfa Laboratório, Centro Ótico, Panvel e Revista Case Bem. Muito bom dia, são 10 horas 34 minutos. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes e internautas da Rádio Caxias 930M. Nós estamos iniciando mais uma edição do nosso Persona Singular nesta manhã de terça-feira, 15 de junho de 2010. E a hora certa, quem informa, é o Instituto Devita, Oncologia e Hematologia a serviço da vida. Devita, tudo pela vida, meia e moda, moda íntima, confortável e bonita. Em dois endereços, na Galeria Martinato e na Moreira César, antigo moinho em São Pelegrino. Tempo bom em Caxias do Sul. Amanheceu com sol, né? O céu azul, alguma pequena nebulosidade no ar. 17 graus e 3 décimos está a temperatura neste momento no centro de Caxias do Sul, 72% a umidade relativa do ar. Persona Singular que está iniciando sempre no oferecimento da Manente Tecidos, lençol térmico casal a partir de R$ 72,90 e soft estampado por R$ 37,90. O quilo você encontra na Manente, ali na BR-116. Alfa Laboratório, para a vida inteira, ligue 32 90 3000. Se a sua garganta não está legal, Flogoral, compre o seu na Panvel. Escolha a revista, o site ou o guia Case Bem e fique por dentro das últimas novidades do mundo dos casamentos. No Case Bem, você encontra tudo o que precisa para fazer a festa dos seus sonhos, o vestido, o buffet, o fotógrafo, os docinhos. Acesse www.casebem.com.br. E Centro Ótico, a sua melhor escolha em ótica e presentes com grande variedade de cristais. Na Júlio 1867, próximo à Praça Dante Alighieri. O espaço interativo fica, a partir deste momento, à disposição dos nossos ouvintes que queiram ligar para cá, manifestar a sua opinião, aproveitar aqui a presença dos meus convidados desta terça-feira e fazer seus questionamentos. Então, podem fazê-lo através dos telefones 3289-3001, 3289-3002. Tem ainda os e-mails ouvinte@radiocaxias.am.br e lizete@radiocaxias.am.br. O espaço interativo, quem oferece, é Diagnose, Laboratório de Patologia e Citologia, Prevenção do Câncer Ginecológico pelo Método Papanicolau ou por Citologia em Meio Líquido. E já está no ar o novo portal de notícias e serviços da Rádio Caxias. Você acessa agora e fica por dentro aí de todas as novidades, notícias, todos os programas. Você pode acompanhar o Persona aqui online. É só clicar no www.radiocaxias.com.br. Eu parei no com, porque até a semana passada, enfim, nós estamos com o radiocaxias.am.br. Agora, se acessa no www.radiocaxias.com.br. Isto mesmo. Olha só, diziam que maio, por exemplo, era considerado o mês das noivas, né, dos casamentos. Eu até fiz um programa esses dias na TV e conversando com as pessoas que também organizam eventos, casamentos, o pessoal disse, olha, já não é mais tanto assim. Maio não é o mês em que acontece o maior número de casamentos, especialmente também aqui na nossa região, porque às vezes já é considerado um mês frio. Normalmente, os meses em que tem maior número de noivas, e eu vou querer saber aqui dos meus convidados se é isso mesmo, é no nos meses de outubro, novembro e dezembro. Bom, sobre também as novidades aí do mundo dos casamentos, né? Fotógrafo, decoração, vestido e, enfim, toda essa parte de organização de casamentos, nós vamos conversar a partir de agora com a Beatriz Xavier, ela que é consultora de vendas da revista, do site do Guia Case Bem, a presença aqui do querido Fernando Weber, ele que volta e meia participa no Persona, né, com a sua floricultura Guarani, ele que é florista, né, e que faz arranjos e decorações assim belíssimas, já tem um trabalho reconhecido não só aqui em Caxias do Sul, não, no estado inteiro, e participa muito seguidamente aí de concursos e eventos nacionais, ele sempre vem com alguma medalha assim, com alguma premiação. Ele sempre traz alguma coisa para Caxias do Sul. E eu estou conhecendo a partir de agora a Thelma Beber, que é Weber mesmo, não é Weber, né, até amanhã. Ela que é fotógrafa e trouxe aqui um material belíssimo para a gente dar uma conferida. E a Iliana Gavazzoni, ela que é estilista de vestidos, enfim, de festas e de noivas. Então, muito bom dia, bem-vindo a todos. Bom dia. Beatriz, tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia, Lisete. Que bom, obrigada pela tua presença. Ouvintes. Obrigada do convite. A gente que agradece a presença de vocês. Fernando, bom retorno. Bom dia, Lisete. Bom dia, ouvintes da Rádio Caxias. Tudo bem contigo? Tudo bem, Fernando, já está habituado a falar em microfone e tudo, né? Porque da entrevista tinha um programa, no, ou tem ainda, no canal... Era 14 ou no 20? No canal 14. No canal 14, isso. Né? Que você mostrava, fazia uns arranjos. Sim, mostrava isso. Algumas decorações, alguns trabalhos. Isso, então já está super familiarizado com o microfone. Não, não é só com flores, né? Que bom, obrigada, Fernando, pela tua presença. Thelma, bom dia, Thelma. Bom dia, Lisete. Bom dia aos ouvintes também da rádio. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Você é uma jovem fotógrafa, né? Verdade. Nossa. Estou iniciando. Faz 2 anos que eu estou na fotografia de casamento. É mesmo? Isso. Você já fazia algumas fotos antes? Não, você não, foi direto. Não, assim, não. Não gosto de fotografar casamento. Casei com um fotógrafo e virei fotógrafa. Tinha alguma coisa? Sim, o fotógrafo aqui, gaúcha, sou mineira, e aí eu vim pra cá e conheci o fotógrafo e me apaixonei pela região, fui muito bem acolhida. Primeiro tu te apaixonou pelo fotógrafo. Pelo fotógrafo. Ah, tá. Depois okay. Pela região, isso. Pela cidade. Vai que ele esteja nos ouvindo, sim, né? E diga, escuta, ele está. Tu te apaixonou pela região, pelo fotógrafo. Pelo fotógrafo. Eu tava deixando você falar um pouquinho antes pra poder pegar um D que era o teu sotaque, mas aí você sim, já foi. Sim, e ele tá meio misturado. É Mineira Uai. Verdade. Né? Você tá há quanto tempo aqui na região? 3 anos fez. 3 anos. 3 anos. Você mora onde? Caxias? Flores da Cunha. Flores da Cunha. Isso. Nós temos um colega aqui da rádio, que é o Luiz Bolsoni, que é o que lê, tem uma voz poderosa, lê as notícias aqui, e ele diz que Caxias do Sul pertence à grande Flores da Cunha. É. É, ele é de lá, né? Dá pra ver que ele é de lá. A gente adora Flores da Cunha. Sim, uma cidade encantadora. Ah, eu adoro lá, que bom. Você se apaixonou pela região e pelo fotógrafo, tá certo. E ele já te inseriu na... Na fotografia de casamento e me apaixonei, porque é muito lindo, né? Muito bom. Eliana, bom dia, Eliana. Bom dia, Elisete. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com você? Tudo bem. Você também pertence à Grande Flores da Cunha? A Grande Flores da Cunha. A Grande Flores da Cunha. Legal, que bom. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Que bom, legal. Bom, fala, eu abri o programa dizendo que... conversando com pessoas que organizam, a gente também organiza, mas enfim, as pessoas que atuam na área, que o mês de maio não é, sempre foi considerado... E também, o que está acontecendo agora nos últimos 3 anos para cá? As pessoas estão procurando também janeiro e fevereiro para casar, que é um período janeiro, que as pessoas estão de férias... Os noivos estão de férias, uhum. Eles conciliam Sim, as férias deles, já emendo com para as férias de mel, todos. Para todo mundo. Ah, é janeiro e fevereiro? Porque normalmente janeiro e fevereiro, especialmente janeiro, são formaturas, né? Sim. E, como eles têm o período deles de férias, uhum. E eles precisam mais um período para lua de mel, então eles aproveitam férias e lua de mel. Aí já dá um bom já emenda, período, já isto. Dá uma boa... Legal. Bom, janeiro, fevereiro procurado. E outubro, novembro, que eu me referi também, mais... São as datas também, são os 3 meses mais procurados do ano. Outubro, sendo novembro... Sendo que agora, também, março e abril. Isso. São datas muito fortes. Março e abril. Março e abril. Agora, de todo o ano, o que mais tem casamento é o mês de março. Ah, é? É o mês de março que mais tem casamento. Eu achei que nós estivéssemos falando ali de outubro, novembro. É isso, a Eliana está concordando? Confirmando. Assim, uma grande procura também, estendendo-se janeiro, fevereiro e março bastante. Novembro, muito. Novembro e dezembro. Dezembro até assim, até dia 20. Mais, que loucura. Alguém me disse esses dias, eu até fui num casamento, acho que foi dia 20 ou dia 22 de dezembro, a pessoa disse, o que leva alguém querer casar no dia 20, 22 de dezembro, que os convidados, todo mundo já está se preparando para sair de... Ou 31. Fazer as férias coletivas, aquelas, né? Sair Natal, Ano Novo, enfim. pelo jeito, assim, não tem mais muita data, assim, muitos meses que... Acho que o mês que menos tem o quê? Agosto? Ninguém quer arriscar? Julho e agosto, que são os meses frios. E setembro E de férias também. Não, é mais férias, pelo frio. A noiva mesmo que decide não casar em julho e agosto, por causa do frio. E será que agosto é por causa do frio? Tem aquela história mesmo de desgosto. Mesmo desgosto. Um pouquinho de superstição tem que ter também, né? Não pode ser. Não pode ser completamente. É verdade. Tem. As lá em Minas Gerais também. Também tem a superstição. Tem, né? Tem. Eu não sei se é mas parece que o mês de agosto é o mês... As pessoas dizem que ele é o mês... Eu não acho, mas as pessoas dizem que ele é o mês meio sem graça. Assim, é um meio mais triste, assim, né? Ninguém quer arriscar, né? Todo mundo quer casar e quer que dê certo, né? Não vamos arriscar e casar no mesmo. Errado, né? Se bem que olha, desgosto, Fernanda, ultimamente, né? Se olhando as estatísticas aí de separações e recasamentos, eu acho que não tem mais meses no ano, né, Beatriz? Não, acho que não tem nada, mais meses pra nada, né? Não funciona. A decisão é assim, né? É. Vamos casar. Ai, quanto tempo é? Os proclames no cartório. 30 dias. Ai, mês que vem estamos casando. Estamos casando e deu, né? É. Verdade. Bom, mas pra um casamento acontecer, ele precisa ter um tempo de antecedência, né? Se você for fazer um casamento tradicional, fazer vestidos, né? Eliana, por exemplo, você recebe uma encomenda de um vestido de noiva, pelo menos com que período de antecedência você solicita? Assim? Atualmente, está sendo assim uma antecedência de um ano, o vestido. O pessoal vem, conversa com a gente e reserva uma data. Uhum. O pessoal está muito preocupado com datas, né? Porque está todo mundo se antecipando, não sei o que está vendo, né? Mas é que você sabe que mesmo eu falei ali com o volume de separações, enfim, cada vez mais as pessoas casam, né, Fernando? Independente disso ou daquilo... Sim, aumentou o número de casamentos. Bastante. Né? As pessoas continuam casando e fazendo festas e fazendo muita coisa. Grandes festas. Então, eu às vezes recebo também o pessoal que diz, olha, não tem mais igreja, não tem mais locais para fazer festa. Então, realmente o pessoal tem que marcar com um ano de antecedência. Por causa disso, né? Uhum. Que não, assim, não é só o vestido, é... É a decoração, é o local para festa, é igreja, é fotógrafo. Então, é todo esse conjunto, se faz necessário uma antecedência, sim. Você está marcando com quanto tempo? Já tem gente para o ano que vem, aposto, na tua agenda, Fernando? Sim, já tem noivas agendando para 2011. Já para 2011. Nós temos uma noiva para 2012. Já, que ela já deixa reservada isso. A data para mim. Mas o que acontece com a nossa equipe? A gente pode... como aconteceu recentemente, de fazer uma festa em um mês. Uhum. Providenciar toda a parte das flores, da decoração do evento. Então, para nós, da Floricultura Guarani, tudo é muito rápido. Não precisa ser com tanta antecedência. Não precisa Até ser porque com hoje tanta... você tem os fornecedores de flores, vem onde? De São Paulo? Vem de Olambra, São Paulo. Olambra, né? Porque, às vezes, o que acontece... As noivas marcam com um ano de antecedência. Uhum. Mas como muitas coisas vão mudando, aparece louça nova, aparece tendências de flores, de toalhas. Então, vai sempre, cada mês, trocando a ideia de como fazer a decoração. Mas total já está aquela data, já está agendada data reservada, para aquele casamento, que é isso agendada, que a noiva quer. É isso que vai ser feito com a gente, né? Que vai acontecer com a nossa equipe. Né? Beatriz, a Case Bem... a gente já conhece a revista, né? No caso, a revista. Agora a gente sabe que tem o site, tem o guia e tal. Mas a revista Case Bem, fala um pouquinho pra gente. É da onde a revista? É de Santa Catarina, é isso? É de Florianópolis. Pessoal de Florianópolis. Matriz é de Florianópolis, Há quanto tempo eles estão aí no mercado? Eles estão há 8 anos no mercado. Uhum. E aí veio para Caxias, escolheram Caxias por ser um mercado... Segunda cidade do estado, né? E veio oferecer e fomos muito bem recebidos aqui. Estamos com os nossos 3 produtos, o nosso portal, que é o nosso... A menina dos olhos, tipo Caxias. Por quê? Porque as noivas, elas se encontram ali. Ali nós temos os nossos fotógrafos que colocam os casamentos. E ali elas se encontram. E encontram todos os nossos parceiros. Quer dizer que no Case Bem elas conseguem encontrar... O casamento delas, a festa, o sonho. Uhum. Que os parceiros que estão ali, eles vão realizar completamente o casamento. Quando você diz os parceiros, você se refere a tudo, desde os quem faz docinhos, quem faz o bolo, desde quem faz o convite, tudo. Até quem encerra no salão. Ela encontra tudo, a noiva encontra. Assim, e a gente está sempre procurando novidades, procurando os nossos... quem anuncia com nós sempre tem uma novidade, né? Uhum. A ver que a gente descobriu a Thelma que faz um book novidade, um trabalho que é novidade. Eu vou no estado. Já em seguidinha isso, com ela. Então a gente tem nossos parceiros, eles uhum. realmente mostram a qualidade mesma da Casa e Bem. Uhum. Eles estão com nós porque eles têm. Nossa mesma qualidade. O nosso portal é o primeiro portal do sul do país. Opa! É, uhum. é o primeiro portal. Então, ele ali tem tudo, ali a pessoa... Os colunistas agora... Então, o Case Bem esse ano está com colunistas de Caxias, onde Quer as... Quer dizer, tem lá de Florianópolis, é isso? Isso, e Curitiba. Curitiba e Caxias. E Caxias, são as três âncoras, né? Ah, perfeito. São as três cidades que pegam... Pega a região sul. A região sul. Quer dizer, quem for casar lá no Paraná, acessa lá e tem os fornecedores também locais. É. Porque dificilmente você vai pegar um fornecedor, né, Fernando, meninas, para fazer a decoração ou para fazer alguma outra coisa... Mas mora aqui... De fora, que eu digo assim, de muito longe. Normalmente você pega os fornecedores locais. Tem muita gente boa mas aqui na Mas assim, região, olha, Lizete, né? a noiva né? pode morar em Caxias, o noivo em Curitiba. Ah, e sim. eles, pelo nosso site, eles fazem a festa de casamento. Porque eles procuram ali. Sim, vai né? fazendo contato. Mora em aconteceu já de um casamento agora do... Que é do Motim, né? Que ela é de Florianópolis. Ela casou lá... Mas é de Caxias, então há essa integração. Então, os familiares também que estão lá no Paraná vão conseguir ver a sua noiva que casou. Imediatamente após o fotógrafo colocar, eles conseguem já ver a sua... Então, é um portal muito interessante. Que bom. É acesso àquele que eu falei, é o www.casebem.com.br. É, ali escolhe tudo para o casamento, tudo, tudo. E a gente está montando essa parceria, isso que tu está vendo. A gente quer assim, ó, que a noiva tenha a melhor floricultura, o melhor fotógrafo, o melhor estilista, o melhor cerimonialista, encontre tudo, faça uma, realmente uma parceria. Nós queremos isso, montar uma parceria. Com vários, todos os segmentos, sim. que são 38, né? 38 segmentos para casamento. Além do noivo. Ali tem tudo, tem viagem, tem... Não, além do noivo sim. ou da noiva, né? Isso. 38 itens que tu precisa, mas especialmente, né, Fernando? O noivo ou a noiva, né? Porque é, tem só me aconteceu uma vez que uma noiva não tinha comunicado ao noivo que eles iriam casar. Máximo. Olha, querido. Não houve o casamento. Não houve o casamento. Não houve. Assim, ele não foi. Ela vai lá providenciar todos os parceiros, fornecedores, mas foi. Faltou nós. Foi. Aí é complicado, né, Fernando? Complicado. Ah, legal. Quando você estava falando, Beatriz, desses novos parceiros, enfim, claro, porque essa região sempre aqui, sempre tem muita gente especializada e buscando novidades. Muito. E, claro, excelentes profissionais em várias áreas. Às vezes, na mesma área, riquíssimas. Muito bons profissionais. Isso. E a Thelma estava me dizendo aqui que acabou casando com fotógrafo. Isso. Né? Já fazia fotos de casamento, teu marido, sim, não? Sim, sim. Ele está no mercado há 30 anos. E ele já em Flores, em Flores da Cunha. E, na verdade, o que eu acho assim, bem gostoso até também do site, porque o site é muito informativo, né? Ele traz informações gerais, colunas, comentários, né? E ajuda muito quem está procurando os profissionais, né? E aí a gente tem fotos no site do Case Bem e uma colunista do site entrou em contato comigo e postou uma matéria sobre esse ensaio, que é o que eu trouxe aqui hoje, né? E bastante gente entrou, bastante gente comentou. Então, ele está entre os mais comentados, que é sobre o boudoir. O que, que seria esse boudoir? Então, trouxe bastante curiosidade, né? Porque e o que é, que é esse boudoir? Pois é, esse ensaio é um ensaio, assim, sutilmente sensual do dia da noiva. Porque tem toda aquela preocupação com a noiva. Sinto com muito os ouvintes não vão poder que ver. Que não podem ver. Mas vão aí acessar o site da Case Bem. Do Case Bem. Do Case Bem, né? Tem uma pequena amostra, né, do trabalho. Bom, ele começa já com uma capa diferenciada, este é um álbum, pessoal, olha só, é um álbum, vamos traduzir numa linguagem assim, é um álbum de fotos, só que ele já começa com uma capa diferenciada, que você me falou que é o papel de parede. Papel de parede do quarto da noiva. Você vai perceber que nas últimas que fotos beleza. É o quarto dela, tem um papel. Uhum. Então, eu quis fazer algo personalizado para a cliente, algo que ela se identificasse e fosse íntimo desse momento dela, né? Uhum. Então, os fotógrafos hoje têm a tendência hoje do making off da noiva, que é no salão fotografar a noiva, o noivo se preparando. E eu quis fazer algo diferente dentro dessa linha de casamento que a gente trabalha, que é fazer o dia da noiva mesmo, porque a mulher se sente tão linda nesse dia do casamento, e por que não aproveitar ela de lingerie e fazer esse ensaio para ela presentear o marido? Aqui ela tá com aquela coisa que é bem charmosa, que é cinta liga, né? Isso. Que é um charme, né, gente? Cinta liga, ela tá de colar de pérolas, bem maquiada, enfim, já produzida para o casamento, com um véu, assim, no cabelo. Isso, né? Meio retrô aí, retrô, esse é meio... né? Bem antigo e tal, mas uma proposta bem diferente, né? E o legal são os maridos também, depois dando retorno, né? Porque esse é um segredo meu com as noivas. Uhum. Então, a gente não... O marido só vê quando. Olha que lindo isso aqui. Depende muito da noiva, porque esse dia 12 dos namorados, eu entreguei 7 álbuns. Eu tinha noiva que casou há 6 meses, mas esperou a data para ser entregue agora no dia 12, porque queriam a data romântica. Ela entregou. Então, essas semanas eu tava bem atarefada por conta das montagens do álbum, assim, porque as noivas queriam essa data especial. Então, vai muito do casal. Eu quero fazer daqui a um ano. Quando eu casar, eu faço no dia do ensaio, no dia do casamento. Uhum. E aí fica a critério da noiva escolher uma data que seja importante pro casal, o dia que eles se conheceram, para fazer a entrega, né? Uhum. E depois o retorno das noivas é muito gostoso. Saber que foi tudo bom, que o marido adorou. E depois o marido às vezes vem no estúdio, porque em geral eu entrego esse ensaio antes do álbum encadernado ficar pronto, o álbum de casamento. Que é o álbum do casamento. Que isso, é o outro trabalho. E aí o casal vem, o noivo assim, sempre no cantinho. Ai, obrigado, adorei as fotos, muito bacana. Então isso é muito gostoso, né? Saber que você tá contribuindo num momento tão especial na vida da pessoa e é uma lembrança única, né? Nossa. Não chega a ser um ensaio sensual, ele é super sutilmente sensual, e eu trabalho muito efeito de luz nele. Ele é muito elegante. Trabalho muito efeito de luz, é o mostrar e o esconder ao mesmo tempo, né? Então, é o pré-núpcias do casal, ele atiça o homem, né? Mas não revela nada ao mesmo tempo. Ele é muito lindo. Como é bonito fotos... preto e branco também. Sim. A foto preto e branco é belíssima. É uma elegância, né? Ela é muito elegante, muito elegante. Eu realmente nunca tinha visto, assim, a gente vê normalmente os álbuns, né, já do making off, do próprio casamento. Isso. Em si, da festa e tal, mas não assim um especial da noiva. Aham. É uma proposta bem diferente, né? Podia aproveitar depois, já estou dando a dica aqui. Faz um do noivo aqui, mais ou menos. Pois é. Que adorariam fazer. Já faz do noivo, mais ou menos, dentro dessa linha, assim. Eu não sei o que, que ele usaria, que... o quê? O que os noivos iam querer fazer, né? Não, um hobby, uma cueca, né? Teria que pensar em algo, sei, né? Estou pensando aqui, sei lá, me ajude. Estou pensando aqui. Bom, eu tenho que fazer um intervalo das 11 horas, mas a gente está com dois recados aqui dos nossos... Ai, que pena. A Silvia está mandando um e-mail aqui, diz que ela está tentando ouvir a entrevista com a fotógrafa, mas ela não está conseguindo. Por que será que ela não está conseguindo? Vamos verificar a Denise aí com o nosso pessoal aqui do portal da Rádio Caxias, porque o pessoal pode estar acompanhando a entrevista online, né? Só acessando www.radiocaxias.com.br. Clica lá em cima no Persona, nós estamos ao vivo, online, e tem que estar ouvindo bem alguma coisa aí que não está conseguindo, ok? Também tem um recado aqui. Do Dilson dizendo o seguinte: puxa, Codeca, não tem outra hora para fazer trabalhos na rua Sinimbu? É realmente agora a gente está vendo, o pessoal está colocando na Sinimbu e na Visconde de Pelotas aquelas faixas brancas largas para faixa de segurança, né? Logo esta hora do pique, né? Eles estão trabalhando, enfim, faz um alerta aí, por favor, Codeca, para fazer isso em outro horário, não no horário do pique. Quem manda o recado é o Dilson. E a minha produtora aqui, quando ela quer me, ela tá brava comigo, ela me chama de Elisete. Sim. É. Sim. Não é Lise. Lise, né? Lisete. E quando ela tá brava, é Dona Elisete. Aí eu chamo ela de Dona Denise. Ela quer saber também, assim como tem ouvintes que querem saber, afinal de contas, quanto é que custa mais ou menos pra gente fazer um casamento? Vamos tentar depois fazer um trabalho nessa linha. E se é possível também fazer um bom casamento, Fernando? Gastando pouco, né? As pessoas querem fazer uma coisa que pode ser muito bem organizadinha, muito interessante e tal, mas daqui a pouco você está precisando vender um volume muito grande. Até um vestido de noivo, eu quero saber da Eliane. Bom, tem vestidos de quanto? De 15, 20 mil? Tem de 5? Eu não sei. Tem. É isso que eu quero saber, tá bem? Nós vamos fazer o intervalo das 11 horas, vem aí a atualização das notícias nacionais e internacionais, um bloco de comerciais. Depois, sim, a gente retoma o nosso bate-papo hoje, conversando com a Beatriz Xavier, ela que é consultora de vendas da revista, do site do Guia Case Bem. A presença da Thelma Beber, que é fotógrafa. A Eliana Gavazzoni, estilista de noivas e festas, e o Fernando Weber, o nosso querido florista. 3289-3001, 3289-3002 são os nossos dois telefones para quem quiser ligar para cá e fazer a sua pergunta. Vou para o intervalo, volto em seguida. Até já. Muito bem, são 11 horas, 8 minutos. A hora certa, quem informa aqui no nosso Persona Singular é o Instituto Devita, Oncologia e Hematologia a serviço da vida. Devita, tudo pela vida, meio moda, moda íntima e confortável. Em dois endereços, na Galeria Martinato e na Moreira César, Antigo Moinho, em São Pelegrino. Tempo bom aqui em Caxias do Sul, tem uma certa nebulosidade no ar. A temperatura está na casa dos 17 graus e 9 décimos, 69% é a umidade relativa. Persona Singular, que retoma o seu segundo bloco aqui pela Rádio Caxias 930M, nesta manhã de terça-feira, 15 de junho de 2010, sempre no oferecimento da Manente, lençol térmico, casal a partir de R$ 72,90 e soft estampado por R$ 37,90 ao quilo, você encontra na Manente Tecidos, ali na BR-116. Alfa Laboratório para a vida inteira, ligue 3290-3000. Escolha a revista, o site ou guia Case Bem e fique por dentro das últimas novidades do mundo dos casamentos. No Case Bem, você encontra tudo o que precisa para fazer a festa dos sonhos. O vestido, o buffet, o fotógrafo, os docinhos. Confira www.casebem.com.br. Se a sua garganta não está legal, Flogoral, compre o seu na Panvel e Centro Ótico. A sua melhor escolha em ótica e presentes, com grande variedade de cristais. Na Júlio, 1867, próximo à Praça Dante. O espaço interativo à disposição dos nossos ouvintes que queiram ligar para cá, fazer o seu questionamento, dar a sua opinião. Podem fazê-lo através dos telefones 3289-3001, 3289-3002. Ainda o nosso e-mail, lisete@radiocaxias.com.br. Ou ouvinte@radiocaxias.com.br. O espaço interativo, quem oferece aqui no nosso Persona Singular, é Diagnose, Laboratório de Patologia e Citologia, Prevenção do Câncer Ginecológico pelo Método Papanicolau ou por Citologia em Meio Líquido. Hoje nós estamos falando sobre casamentos, produções, festas, enfim, as presenças aqui da Beatriz Xavier, ela que é consultora de vendas da revista, do site do Guia Case Bem, a Thelma Beber, que é fotógrafa e está fazendo um trabalho diferenciado, né? Esses, como é que chama o quê? Um book de casamento? Não, seria um ensaio ali pré-casamento da ensaio noiva. Ensaio pré-casamento. É. Depois tem o do casamento, mas esse é do pré-casamento. A estilista de noivas e festas, Eliana Gavazzoni, ambas moram em Flores da Cunha, Eliana e a Thelma, né? E o florista, Fernando Weber. No bloco anterior, alguém solicitou assim, bom, antes disso, tem uma noção, Beatriz, o Fernando, quanto custa hoje um casamento em Caxias? Em Caxias, Flores da Cunha, mas enfim, aqui na nossa região. Com tudo, com vestido, festa, decoração, com tudo, tem uma noção, mais ou menos? Uma um noção casamento, de valores? Uma noção assim? De valores, um bom casamento, de tanto a tanto. Olha, pelo que os noivos comentam com a gente assim na floricultura, eles gastam em torno de alguns, a partir de 34 mil, tem um que chega a 100, 150 mil Depende a produção de cada casamento. Uhum. Mas então, quer dizer, é um parâmetro bem elástico, assim. Sim, porque em vez... tem várias opções, né? A noiva, em vez de repente, de comprar o vestido, ela pode locar. A decoração pode ser uma decoração mais clean, mais limpa, uhum, do que uma decoração mais suntuosa. Então, tem vários caminhos que a noiva pode seguir. Uhum. Por exemplo, na questão da decoração. Que é o teu caso em que especial, é o, né? O meu caso. Antes, quando os noivos decidirem casar e escolherem a data, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro é a melhor época para flores. Então, o que acontece? Tem muita flor no mercado. E o que eu sugiro? Que peguem as flores da época. E no meio dessas flores da época, tem as mais acessíveis e as mais caras. Então, tem a possibilidade de escolhas. É como o casamento, é uma escolha. Uhum. Né? Então, você vai escolher... Você pode pegar a flor do campo, como você pode pegar as orquídeas. Uhum. Mas entre estas... Tem as gérberas, tem os lírios, tem as rosas. Tem flores mais caras, várias... e flores mais baratas, é isso. Isso, que daí parte da escolha dos noivos, né? As orquídeas, por exemplo, são caras. Continuam sendo as mais caras. As mais caras orquídeas. Isso. Agora, são lindas, né? São lindas. É que não adianta, né, Eliana? Você que faz vestidos, né, maravilhosos. Quando você faz uma coisa muito elaborada, muito bordada, que você tem que ter bordadeiras... Vai ter uma mão de obra, um tempo maior para confeccionar aquele vestido, ele naturalmente custa mais caro, é isto? É isso. O vestido pode ser assim, elaborado de duas maneiras, né? Uhum. A técnica é a mesma. Eu sempre uso a técnica da mulagem, que é fazer no corpo, né? Ah, é, sempre vai moldando, não, no, moldando corpo. No corpo, dependendo do biotipo da pessoa, uhum, que não tem erro, né? Essa é a melhor maneira, porque assim, a escolha do vestido também depende muito do biotipo da pessoa. Então, tu, uhum, prova, às vezes a noiva vem com um modelo já pronto da revista, né? Uhum. Aí eu ouço muito ela, porque eu tenho que me basear com claro, a ideia dela. E aí eu faço assim, a noiva provar vários tipos de vestido. Vários, o tomara que caia, o frente único, o ombro só, evasê, vários cortes e tal. Aí a gente vai ver qual é o que fica, o que mais fica melhor. Que vai do biotipo também, vai físico, muito. Se é baixinha, alta, se é um pouquinho é cheinha, se é magrinha, vai do biotipo. É, né? E depende da percepção de quem o faz depois para decidir, né? Claro. O que é que fica melhor. Isso é muito, muito da percepção de quem faz. Quem decide, afinal, o vestido? É a noiva ou a mãe da noiva? Eu prefiro que seja a mãe da noiva. Nossa, Fernanda, a Fernanda pegou uma cara. Gente, se eu tivesse uma filmadora aqui, ele está de costa para a câmera que vai para o site da rádio. Aí, se eu tivesse uma filmadora, eu ia te pegar, Fernando Weber. Olha, geralmente, a mãe da noiva sempre acompanha. Mas assim... Ela dá bastante pitaco. É, mas a maioria é a noiva. A maioria é a noiva mesmo. E aí, quando a gente percebe que a mãe da noiva está influenciando demais, assim, a gente leva a entender e a perceber o que fica melhor para a noiva. Respeito muito, muito a ideia da noiva, porque é o momento único. Ela tem que se, claro, sentir bem. Ela tem que se sentir, bem, assim, bem dentro do que ela está vestindo, né? Que é o mais importante. Tu mexe com o sonho da pessoa, tu mexe com o ego da pessoa. E esse trabalho, assim, me enriquece também, porque é gostoso de fazer isso. Então, quando tu vê que está tudo em sintonia, é aí que a gente vai decidir. Uhum. Não se decide assim o vestido no primeiro contato, no segundo contato, no terceiro, às vezes. Às vezes demora um pouco, mas assim, a minha preocupação é que a noiva se sinta muito bem no vestido. Que no final do trabalho ela diga, não, era esse vestido era que, eu que eu queria. É a minha cara, era isso que eu queria. Já aconteceu de daqui a pouco você tá partindo para essa coisa, fazendo tudo isso... E chegou assim na última semana, numa semana anterior, e a noiva dizia, ai, mas eu não estou gostando, não era bem isso que eu queria. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Porque pode, né? Já daqui aconteceu. A pouco, olha, eu imaginei, achei que fosse ficar assim, mas não era bem isso que eu queria. Já aconteceu e partimos para outra. E dá tempo. Dá tempo. Vai ter que dar tempo. É. A noiva tem que sair Satisfeita. Satisfeita, esse é o objetivo. Porque atualmente está se tendo esse ano de antecedência, marcando tal, mas assim, a gente não começa a confecção um ano de antecedência, né? Sim. Porque a tendência de rendas, de tecidos, de pedrarias também muda, né? Então, nós vamos ter que tá mais atual. Uhum. E quanto tu dissesse assim, ao preço do vestido... Temos várias opções. Hoje em dia temos a locação, primeira locação. Uhum. Então, assim... Você, por exemplo, faz esse de locação? Sim, primeiro, faz. Faz a primeira locação e depois fica contigo lá, fica isso, comigo. No ateliê. Então, uhum. Primeira locação é um preço. Segunda locação, ele baixa de valor. Claro, já foi usado. Mas assim, aí tu vai ter que adequar o vestido pro biotipo da pessoa. Então, ele vai ter a tua cara. E tu sempre vai mudar alguma coisa. Então, é aí que tu vai personalizar o vestido. Tá. E valores de vestido? Vamos fazer um exercício aqui. Vai de tanto a quanto? Ele vai de 2 mil até 20 mil, se tu quiser. Depende, tu pode colocar um cetim italiano, tu pode colocar uma organza de seda pura, um chantum de seda pura, uma renda francesa, um cristal Swarovski, dependendo do... Isso tem muita coisa. E isso faz coisa. Toda a diferença no vestido. Faz, isso faz. O feitio também, é dependendo do modelo, é a mão de obra também que isso... Uhum. Tu demora mais ou menos, o tipo de bordado. Uhum. Tudo isso é, vai depender é um somatório, das né? posses da noiva ou do noivo e de quanto isso, eles querem gastar. Claro. É isso. Mas também não é porque tu gasta pouco que tu vai fazer um vestido feio, uhum. né? Eu acho que aí entra muito o bom gosto da noiva, a percepção de quem o faz, muito leva em conta, né? Sim. Eu acho que é um conjunto, um somatório de técnica, de material que tu usa, de tudo, né? Claro. Já diferente no álbum, né? Porque o álbum... Eu fiquei pensando como é que a Thelma pode fazer um álbum mais em conta e um pouquinho mais sofisticado, porque o trabalho... O nosso olhar é o mesmo, né? Eu não consigo escolher uma flor ou escolher um tecido... Então, isso é um pouco mais complicado. Mas a gente, o que a gente procurou fazer? A gente tem vários mostruários. Cada um tem um estilo diferenciado, um tamanho, um número de páginas. Então, dá para tentar fazer exatamente uhum. essa diferenciação de valor no tamanho do álbum, na quantidade de páginas que vai no álbum encadernado. Talvez. Que hoje é o que as noivas estão procurando fazer, é um álbum encadernado. Então, dá para fazer essa questão do valor nessa questão do álbum encadernado, no tamanho dele e na quantidade de páginas. E dá para fazer um trabalho bonito também. No teu caso, talvez aí nesse sentido, mais... Mas já é mais complicado. Porque o teu olhar, o teu trabalho e o tempo que você vai dispensar para fazer as fotos... Isso. Enfim, não vai mudar muito. É. Já no caso da Eliana, sim, porque você vê tecidos, bordados. No caso do Fernando também, você pode utilizar outros materiais. Porque flor ainda é o elemento mais caro de uma decoração, Fernando... Não, tem alimentação, eu acredito que hoje não, seja Não, da decoração, assim. Eu digo na decoração. Ah, sim, na decoração a flor, sim. O que muda o valor de uma decoração é a quantidade de flores que você coloca, né? Ali que varia o valor. A quantidade e o tipo de flores. Flor. Isso, e a... Bom, e a espécie, fazer uma flor né? só de orquídea, uma decoração... Um arranjo só com orquídea, sim, um valor. Um de rosas tem outro, né? Cada flor tem o seu valor. Tem outro de... Enfim, tem outro. Mas isso que eu quero dizer. Mas dentro da decoração, a flor é o elemento mais caro. Sim, é o elemento mais caro. Porque depois você pode trabalhar com castiçais, candelabros, com luminárias. Sim, hoje existe várias velas, com... que a gente pode trabalhar. Tem os castiçais que tem muito volume... Daí tu coloca um pouco menos de flores, tem os tubos de ensaio, que daí tu consegue atingir a altura desejada, com poucos elementos, mas que tu enche o volume e dá uma outra sensação no salão, né? Uhum. E a dona Beatriz, que está me olhando. Oi, aí, Lizete. Você estava falando antes de sair no intervalo, Lizete, mas tem aqui o guia, né? Porque tem a revista... O site, o guia é um livreto, isso, né? Isso, que a gente proporciona nesse guia. O que acontece ali, então? Isso é uma agenda da noiva, o diário da noiva, que atrás a noiva, tendo em mãos esse guia, o que ela vai ter? Ela vai fazer todo o orçamento dela vai ligar para todos os nossos parceiros que estão no guia e vai fazer o orçamento. E aí ela vai definir se ela vai gastar 15 ou 150. Uhum. Ela tem essa possibilidade dentro do guia e do site do portal Case Bem. Ela acaba, de uma certa forma, escolhendo. Fazendo, né, o orçamento dela e tendo em mãos todo dia. Ela pode olhar. Ela é uma agenda. Então, aqui a gente tem tudo, tudo para a noiva. Desde o convite até a lua de mel. Dicas de lua de mel. Inclusive, uma inovação agora no nosso guia. Inclusive, o enxoval, até imóveis. Acha no nosso portal até imóveis. Eles podem definir, podem procurar até isso. Então, é completíssimo. É completíssimo, né? Nosso portal. Só não tem ainda a parte de achar o noivo e a noiva, né? Que daí não é uma especialidade. Eu acho que a direção tem que pensar, porque de repente pode ter uma noiva que pegue e diga: olha, eu quero um lugar para achar um noivo. Faz não, um espaço lá recadinho do coração, qualquer coisa do gênero, né? Isso, então tem tudo na mão, né, Elisete? É uma coisa assim que hoje em dia, a praticidade, né? Verdade. Vocês estão rindo aqui, mas eu conheço uma amiga. Conheço não, eles estiveram inclusive aqui comigo no Persona. Ela é de Caxias, ele é carioca. Se conheceram pela internet, ele veio para cá, casaram. E ela está morando lá com ele e há bastante tempo, já há 10 anos, já tem uma filha, tudo. Deu super certo, foi assim pela internet, Fernando. Me olha assim, atravessado, que funciona isso aí. Deu certo. O Ivo Maioli está mandando um e-mail aqui. Olá, todos do Persona Singular. Tenho a oportunidade de conhecer o excelente trabalho da fotógrafa Thelma Beber. Seu trabalho inovador e primorosamente criativo vem revolucionando a arte de fotografar casamentos em nossa região. Parabéns, diz o Ivo. Tem um recado aqui. A Íria. Diana Reck, bom dia, Iria. Super abraço. Ela disse que ela casou com o vestido da época da Lady Di. Né? Aliás, a Lady Di, quando casou, daqui a pouco estava todo mundo esperando um tipo de vestido e ela veio com aquele vestido com as mangas bufantes, né? Que não é para qualquer mulher que fica bem. Mas como ela é uma mulher alta e magra, porque a manga era extremamente bufante, ele tinha babado aqui em cima, ele era todo bufante. Sim, bem todo aberto. Todo bufante, né? Com aquela tiara de brilhantes, enfim. Ela pergunta qual é a tendência agora, hoje, dos vestidos. São mais secos, justos, acinturados ao corpo, ou aqueles cortados com bem rodados, ou não tem tendência? O que mais você está fazendo? É assim, ó, esse estilo clássico sempre vai se usar, né? Mas atualmente está se usando um estilo mais clean e pouco bordado, um bordado assim fino e babados, rendas, tomas, renda está voltando assim, renda. Mas renda é clássica também, renda sempre é clássica, é lindo, né? Mais clean, mais assim, voltado ao contornar o corpo, né? Menos babado, volume. Babado está bastante em alta, mas não aquele exagero, assim. Sim. Não aquele franzido, como o clássico, né? Uhum. Como Lady, não dá. Mais limpo, é isso. Menos limpo. Rabuscado, isso. Mais coisas mais... Isso a gente percebe também, é uma tendência na decoração. Nos móveis, nas linhas mais retas, no próprio nosso vestir hoje também mais... Até mesmo na decoração floral. Até na decoração, né? Menos... O que eu aconselho às noivas, assim, ó, como vai ser filmado e fotografado o casamento, que a noiva não vá muito no que está acontecendo na modinha, né? Agora estamos usando muito o lilás. Mas, de repente, não é a cor que a noiva goste. Então, ela não pode esquecer que daqui 10 anos ela vai abrir o álbum dela e vai estar aquelas cores que ela não gosta, mas que na época eram moda. Então, eu aconselho que ela escolha as flores e as cores que ela gosta e que daqui 10 anos ela vai abrir o álbum dela e vai continuar gostando. Claro. Do seu casamento. Tem formas, né? Tem casamentos, por exemplo, no campo, de manhã, que tu pode trabalhar com outro tipo de vestido, com outro tipo de flores, de decoração. Tem os casamentos à noite, mais simples, tem aqueles mais sofisticados. Mas eu concordo contigo. Eu acho que essa coisa de modinha, assim, de lilazinho, de amarelinho, de vermelhinho, de... Quer dizer, vermelhinho, não, vermelhão. De coisinha... eu acho que tu tem que ter uma hiper, super personalidade, se garantir para usar. Hoje nós estamos com o cor-de-rosa em alta, com marrom. E agora, mais para o final do ano, nós vamos entrar com tons de vermelho. Mas aí na decoração. Aí na decoração, parte de flores. De flores. Agora eu estou me referindo ao vestido. Muito arriscado. De flores até tudo bem, né? Eu acho que o vestido branco está em alta ainda. Branco é branco. Branco, né? É branco. Você já fez algum de outra cor? Só o cru, pérola. Aí a pérola é o cru, ok. Prata, etc. Tá, ok. Mas assim, só nem um lilás, vermelho. Não. Só no segundo casamento. Aí tudo bem, ok. Mas o primeiro casamento é branco, pérola, prata, mas aquele prata Também mais... Também você não vai usar branco no dia da noiva, não fizer uma coisa bem clássica, bem tradicional no dia do teu casamento. O colorido é mais para uma festa, claro, então. Claro. E uma coisa legal para ouvinte que pediu, né, sobre a tendência do vestido, hoje na fotografia tem a tendência nova para quem já casou e quer reviver o dia do casamento, ela pode reviver o dia do casamento com o vestido hoje atual e fazer umas novas fotos que vários fotógrafos, cada fotógrafo se define de um jeito. Como é que é a história? Seria o trash de dress ou street wedding, que hoje tem voltado, é uma tendência nova da fotografia. Para casais que já casaram e que não tiveram, por exemplo, a possibilidade de um álbum bonito, encadernado, que é a tendência hoje, elas podem reviver o dia do casamento com os filhos, o marido, se vestir novamente de noivo numa locação, produz fotos belíssimas num álbum. Tenta achar um vestido parecido com aquele quando casou. Ou totalmente diferente. Totalmente. Às vezes um vestido que ela hoje gostaria de usar. Então, hoje tem essa possibilidade também, é bem bacana. Ai, não sabia disso. Aí eu aconselho a casar de novo. Com o meu marido, repetir a festa. Repete que daí já... Isso com flores, muitas flores. Aí já pega o Fernando pra fazer as flores, tá vendo? Que danado, né? Já pega tudo pra fazer. Porque podemos fazer assim também, Lisete. Se a noiva gosta do vestido assim mais... mais franzido, cortado na cintura, que a saia seja ampla. Por que não fazer... mais atual, mas assim, conservando o estilo. Claro. Dá para adaptar. Claro. Não precisa fazer exatamente o que se usava na época, né? Ou é esse estilo, mas dá para adequar, dá para fazer que tenha, que lembre isto, mas uma coisa mais atual. Legal. Chegando bem no finalzinho, o pessoal quase que estourando o nosso tempo. Bea, adorei te receber aqui. Sucesso! Obrigada, Lisete. Algum recado? Não, só o pessoal entrar no, olha, no site. O pessoal entrar no nosso site, lá tem o nosso e-mail Caxias, me procurar, que eu estou à disposição para qualquer dúvida. Bea, legal. E mesmo as noivas que queiram estar no nosso site, elas podem entrar em contato com nós, que a gente sempre vai dar um jeito. www.casibem.com.br. Isso. Algum mesmo. Telefone teu aqui que você queira passar para os ouvintes? 3027-54, né? 3027-1822. 3027-1822. Essa é a Beatriz Xavier, ela que é consultora de vendas da revista, do guia e do site da Case Bem. Adorei receber e conhecer as nossas queridas aqui vizinhas, né, de Flores da Cunha, Eliana, e até uma obrigada também. Muito obrigada, nós que agradecemos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. De você. Obrigada, um abraço. Obrigada. Fernandinho, um grande abraço. Muito obrigado, Lisete. Obrigado a todos os ouvintes também da Rádio Caxias. Que bom. E quando precisarem de flores, Floricultura Guarani. Legal. Ali na Júlio, né? Na Avenida Júlio de Caxias. Comercial, né? Isso. Tá certo, querido. Pode. Ficando por aqui com o nosso Persona Singular desta terça-feira. Na sequência vem o Bate Pronto. Nós trabalhamos na produção com a Denise D'Ambros, na mesa de áudio Cláudio Freitas e coordenação de rádio jornalismo o Alessandro Valim. A todos uma excelente terça-feira. Fica meu abraço e eu volto amanhã. Tchau. Persona Singular. Apresentação, Lisete Ozelami. Oferecimento, Manente Tecidos, Alfa Laboratório, Centro Ótico, Panvel e Revista Case Bem. Você está ouvindo a Rádio Caxias. ZYK 230, 930 AM, 20 kW de potência, credibilidade e liderança em jornalismo e esportes. Uma emissora do Grupo STC Rádios. Acesse www.radiocaxias.am.br.